A guerra Junqueiro, o sentimento do ocidental. 1. Ave Maria. Nas nossas ruas, ao anoitecer, há tal soturnidade, há tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tejo, a marzia, despertam-me um desejo absurdo de sofrer. O céu parece baixo e de neblina. O gás extravasado enjoa-me, perturba. E os edifícios, como a chaminés e a turba, toldam-se de uma cor monótona e londrina. Batem os carros de aluguer ao fundo, levando à via férrea os que se vão, felizes. Ocorrem-me em revistas posições, países, Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo. Semelham-se a gaiolas com viveiros, as edificações somente emadeiradas. Como morcegos ou caídas de badaladas, saltam de viga em viga os mestres carpinteiros. Voltam os calafates aos magotes, de jaquetão ao ombro, enfarroscados, secos. Embrenho-me a cismar por boqueirões, por becos. Ou erro pelos cais, a que se atracam botas. E evoca então as crónicas navais, mouros, baixéis, heróis, tudo ressuscitado. Luta Camões no sul, salvando um livro, a nado, singram soberbas naus que eu não verei jamais. E o fim da tarde inspira-me, incomoda. De um coraçado inglês vogam os escaleres, e em terra, num tinir de louças e talheres, flamejam ao jantar alguns hotéis da moda. Num trem de praça arengam dois dentistas, um trôpego arlequim braceja numas andas, os querubins do luar flutuam nas varandas, às portas em cabelo enfadam-se os lojistas. Vazam-se os arsenais e as oficinas, reluz viscoso o rio, apressam-se as obreiras, e num cardume negro, hercúleas, galhofeiras, correndo com firmeza, assomam as varinas. Vêm sacudindo as ancas opulentas, seus troncos varonis recordam-me pilastras. E algumas à cabeça embalam nas canastras os filhos que depois naufragam nas tormentas. Descalças, nas descargas de carvão, desde manhã à noite, a bordo das fragatas, e apinham-se num bairro aonde humilham gatas, e o peixe podre gera os focos de infecção. Noite fechada. Toca-se às grades nas cadeias, som, que mortifica e deixa umas loucuras mansas. O aljube, em que hoje estão velhinhas e crianças, bem raramente encerra uma mulher de tom. Eu desconfio até de um aneurisma tão mórbido me sinto ao acender das luzes. À vista das prisões da velha Sé, das cruzes, chora-me o coração que se enche e que se abisma. As passos iluminam-se os andares e as tascas, os cafés, as tendas, os estancos. Alastram em lençol os seus reflexos brancos e a lua lembra o circo e os jogos malabares. Duas igrejas, num saudoso largo, lançam a nódoa negra e fúnebre do clero. Nelas esfumo um ermo inquisidor severo, assim que pela história eu me aventuro e alargo. Na parte que abateu no terremoto, Muram umas construções retas, iguais, crescidas. Afrontam-me no resto as íngremes subidas e os sinos de um tanger monástico e devoto. Mas num recinto público e vulgar, com bancos de namoro e exíguas pimenteiras, bronze e monumental, de pequenez guerreiras, um épico de outrora ascende num pilar. Eu sonho a cólera, imagino a febre, nesta acumulação de corpos enfesados, sombrios e espectrais, recolhem os soldados, inflama-se um palácio em face de um casebre. Partem patrulhas de cavalaria, dos arcos dos quartéis que foram já conventos, Idade Média, a pé, outras, a passos lentos, derramam-se por toda a capital que esfria. Triste cidade, eu temo que me avives uma paixão defunta aos lampiões distantes. Enlutam-me alvejando as tuas elegantes curvadas a sorrir às montras dos orives. E mais, as costureiras, as floristas descem dos magasins, causam-me sobressaltos, custa-lhes a elevar os seus pescoços altos e muitas delas são comparsas ou coristas. E eu, de luneta de uma lente só, eu acho sempre assunto a quadros revoltados. Entro na brasserie, às mesas de emigrados, ao riso e à crua luz, joga-se o dominó. Ao gás. E saio. A noite pesa, esmaga. Nos passeios de Lajedo arrastam-se as impuras. Oh, moles hospitais. Sai das embocaduras um sopro que arrepia os ombros quase nus. Cercam-me as lojas tépidas, eu penso. Ver círios laterais, ver filas de capelas, com santos e fiéis, andores, ramos, velas. Aí uma catedral de um comprimento imenso. As burguesinhas do catolicismo resvalam pelo chão, minado pelos canos. E lembram-me, ao chorar doente dos pianos, as freiras que os jejuns matavam de estrismo. Num cutileiro, da vental, ao torno, um forjador maneja um malho, rubramente, e de uma padaria exala-se, ainda quente, um cheiro salutar e honesto a pão no forno. E eu que medito um livro que exacerbe, quisera que o real e a análise mudessem, casas de confecções e modas resplandecem, pelas vitrines olha um ratoneiro imberbe. Longas descidas, não poder pintar, com versos magistrais, salubres e sinceros, as guia difusão dos vossos reverberos e a vossa palidez romântica e lunar. Que grande cobra a lúbrica pessoa, que espartilhada escolhe um xale esconde bucho, sua excelência atrai, magnética e entre luxo, que ao longo dos balcões de mogno se amontoa. E aquela velha de bandós, por vezes a sua terrena imita um leque antigo aberto, nas barras verticais, a duas tintas perto, escarvam à vitória os seus Mecklenburgueses. Desdobram-se tecidos estrangeiros, plantas ornamentais secam nos mostradores, flocos de pós de arroz pairam sufocadores e em nuvens de cetins requebram-se os caixeiros. Mas tudo cansa. Apagam-se nas frentes os candelabros como estrelas pouco a pouco. Da solidão regoga um cautuleiro rouco. tornam-se mausoléus as armações fulgentes. Dó da miséria, compaixão de mim. E nas esquinas, calvo, eterno, sem repouso, pede-me sempre a esmola um homenzinho idoso. Meu velho professor nas aulas de latim. Horas mortas. O teto fundo de oxigênio dar estende-se ao comprido, ao meio das trapeiras. Vêm lágrimas de luz dos astros com olheiras, enleva-me a quimera azul de transmigrar. Por baixo que portões, que arruamentos, um parafuso cai nas lajes às escuras. Colocam-se taipais, rangem as fechaduras, e os olhos de um caleche espantam-me sangrentos. E eu sigo, como as linhas de uma pauta, a dupla correnteza augusta das fachadas. Pois sobem no silêncio, infaustas e trinadas, as notas pastoris de uma longínqua flauta. Se eu não morresse nunca, e eternamente, buscasse e conseguisse a perfeição das coisas. Esquece-me para ver castíssimas esposas que aninhem em mansões de vidro transparente. Oh, nossos filhos, que de sonhos ágeis, pousando-vos trarão a nitidez às vidas. Eu quero as vossas mães e irmãs estremecidas numas habitações translúcidas e frágeis. Ah! Como a raça ruiva do porvir, e as frotas dos avós, e os nómadas ardentes, nós vamos explorar todos os continentes e pelas vastidões aquáticas seguir. Mas se vivemos, os empardados, sem árvores, no vale escuro das muralhas, julgo avistar na treva as folhas das navalhas, e os gritos de socorro ouvir, estrangulados. E nestes nebulosos corredores nauseiam-me surgindo os ventres das tabernas, na volta com saudade e aos bordos sobre as pernas cantam de braço dado os tristos bebedores. Eu não receio, todavia, os roubos. Afasto a distância e os dúbios caminhantes. E sujos, sem ladrar, ósseos, febris, errantes, amareladamente os cães parecem lobos. E os guardas, que revistam as escadas, caminham de lanterna e servem de chaveiros. Por cima, as imorais, nos seus roupões ligeiros, tossem, fumando sobre a pedra das sacadas. E enorme, nesta massa irregular de prédios sepulcrais com dimensões de monte, a dor humana busca os amplos horizontes e tem marés de fel como um sinistro mar.